ciência. A pá deve estar torta, dá-lhe a paciência. Faço por não existir, nem o reflexo no chão. É raro ver-me sorrir, nem na foto do cartão. Faço as contas, calos nos dedos. Falgam as costas, vêm os medos. Nas horas mortas, faço as contas, calos nos dedos. Nem a sombra fica no buraco que cavo. Apaga o cigarro, despejo os restos de ontem. A cidade sozinha veste-se com desdém desta luz que se avizinha. Folgam as costas, vêm os medos. Nas horas mortas faço as contas, calos nos dedos. Folgam as costas, vêm os medos. Nas horas mortas faço as contas, calos nos dedos. O comboio partiu. Quando chego à estação,